Ei, Murilo Mix, mostra como é que é, mostra como é que faz. Ei, DJ, ela quer um Pix, mano. Mata logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade.